deixa eu cantar o que quiser, deixa eu viver como puder. Quem me suporta sou eu mesmo, se eu quiser viver a esmo, a despesa é só pra mim. Deixa eu chegar sem avisar, deixa eu partir e não chorar. Quero mostrar o que sou eu, e a razão que Deus me deu vai ser essa até o fim. É, já dei guarida pra paixão, curti bastante a transação, quase saí na contramão. Quero badalar meu coração, quero passear na aspiração. Pois, se a tristeza me chamar, por razões de gamação, eu pretendo não chorar, não chorar. Deixa eu cantar o que quiser, deixa eu viver como puder. Quem me suporta sou eu mesmo, se eu quiser viver a esmo, a despesa é só pra mim. Deixa eu chegar sem avisar, deixa eu partir e não chorar. Quero mostrar o que sou eu, e a razão que Deus me deu vai ser essa até o fim. É, já dei guarida pra paixão, curti bastante a transação, quase saí na contramão. Quero badalar meu coração, quero passear na inspiração. Pois, se a tristeza me chamar, por razões de gamação, eu pretendo não chorar, não, não chorar, não chorar.